A cultura sertaneja vai contagiar o seu coração. É isso aí, amigo! É aqui comigo que eu quero... Vivendo a vida com emoção. A partir de agora, Coração Sertanejo. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. Legal, nós estamos chegando, Coração Sertanejo, para ficar com você hoje. É na comunicação de Zé Brito com você, na sonoplastia, ele, o Mala Sem Alça, Zé Luquinha. Não vou falar muito não, toca a música que eu tô apaixonado. Vai lá, ô Mala Sem Alça, vamos lá. Coração Sertanejo. Alô, alô. Com o coração descompassado, mas ouço o sinal de desligado, como se alguém que só ligou pra me acordar. Todas as noites, no mesmo horário, toca o telefone. Uma voz me dizendo foi engano, infelizmente nem deu pra reconhecer. Se foi você, amor, não desligue o telefone, vamos conversar. Fale comigo e diga onde eu possa te encontrar. Agora mesmo vou correndo pra buscar você. Diz que o 9, se tiver no orelhão, deixe falar a voz no seu coração, e com certeza vai ouvir a voz do meu. Se não quiser, nem é preciso dizer nada do que aconteceu. É só correr o mais depressa para os braços meus e ocupar este lugar que ainda é seu. Todas as noites, me dizendo foi engano, infelizmente nem deu pra reconhecer. Se foi você, amor, não desligue o telefone, vamos conversar. Fale comigo e diga onde eu possa te encontrar. Agora mesmo vou correndo pra buscar você. Diz que o 9, se tiver no orelhão, deixe falar a voz no seu coração, e com certeza vai ouvir a voz do meu. Se não quiser, nem é preciso dizer nada do que aconteceu. É só correr o mais depressa para os braços meus e ocupar este lugar que ainda é seu. Coração Sertanejo.

Programa Coração Sertanejo. Ei, saudade! Ei, paixão! Ontem eu passei lá pra te ver, só tava a luz acesa, bati palma, ninguém atendeu. Falei, será que a mulher foi embora ou será que ela me esqueceu? Oh, paixão! Passa lá e deita, trem! Coração Sertanejo. Precisa me dizer que não me quer. Eu percebo pelo gesto e pelo olhar que seus gostos já não são os mesmos gostos do nosso tempo. Eu me lembro que era fácil lhe agradar e bastava o meu amor pra ser feliz. De repente o que sou já não importa nesse momento. E foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois. Não precisa me dizer que vai partir. Se olhar pela janela já me diz que você está sonhando novos rumos, outros caminhos. Eu me lembro quando a gente começou, sua estrada terminava sempre em mim. Já não sou mais o seu ponto de chegada, fico sozinho. Com a gente, por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois. Você está ouvindo Coração Sertanejo. Dizendo que a saudade tá pegando, depois que tanto tempo se passou. Eu já estava quase me curando quando ouvi o tom da sua voz. Percebi de novo o perigo. Será que ela quer dar mais uma chance pra nós dois? Ou quer mais uma vez brincar comigo? Se for pra me trazer felicidade, me deixa entrar de novo em minha vida. Eu quero essa paixão enlouquecida e já gritou demais pelo seu nome. Se for pra me trazer felicidade, eu vou acreditar mais uma vez. Mas se for pra fazer o que você me fez, por Deus do céu, desliga o telefone. Música. quando ouvi o tom da sua voz, percebi de novo o perigo. Será que ela quer ter mais uma chance pra nós dois? Ou quer mais uma vez brincar comigo? Se for pra me trazer felicidade, te deixa entrar de novo em minha vida. Eu quero essa paixão enlouquecida, que já gritou demais pelo seu nome. Se for pra me trazer felicidade, eu vou acreditar mais uma vez. Mas se for pra fazer o que você me fez, por Deus do céu, desliga o telefone. Legal, essa foi pra matar a saudade mesmo, hein, Zé Luquinha? Hoje você tá derramado, você tá aprendendo, hein, caboclo? Aê, Zé Luquinha! Qualquer dia eu vou levar você pra nós comer um rodízio lá, lá, onde nós fomos da outra vez lá. Você não pagou a conta? Mal paguei, viu, sem vergonha. Você tá me devendo, viu? Vou pro intervalo e eu volto já. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Portando maconha, tenta fugir da polícia e é morto a tiro. Homem que cometeu suicídio era usuário de cocaína há 12 anos. Viciado em crack, põe fogo na casa e mata a própria família. Bateu forte numa árvore. O motorista estava bêbado e morreu na hora. As drogas matam de várias maneiras. Aprenda a viver sem elas. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. De volta com o Coração Sertanejo para você que está acompanhando aí em todo o território nacional. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Rolando música, rolando sucesso, mais ou menos assim. Coração Sertanejo. Eu tentei de tudo, acorrentei meus nervos que estavam ferindo meus sentimentos. Cego de amor, louco de ciúmes, seu amor me trouxe grande tormento. Eu tentei fugir do ciúme maldito que você provoca por ser tão vulgar. Chega de mentir e dizer que me ama. Você é fingida até mesmo na cama. Eu não compreendo seu jeito de amar. Quando está dormindo, eu estou acordado. Te vejo sonhando chamar outro nome. E nesse momento acorda assustada, vira pro canto e não diz mais nada. Eu tenho certeza que tem outro homem. Jeito, resolver a nossa situação. Pau que nasce torto sempre morre torto, e no seu caso não tem solução. Vou dizer agora tudo que sinto. Meu amor é grande, mas chegou ao fim. Saiba que eu tenho vergonha na cara. A dor da paixão, sei que um dia sara. Viver sem você é bem melhor pra mim. Quando está dormindo, eu estou acordado. Te vejo sonhando chamar outro nome. E nesse momento acorda assustada. Vira pro canto e não diz mais nada. Eu tenho certeza que tem outro homem. Coração Sertanejo. No começo era eu quem não queria, e ela sempre me dizia que era eu o seu amor. Me falava de um jeito tão carente, ela foi tão envolvente com seu beijo arrasador. Essas coisas acontecem de repente. Pega a gente displicente quando vê se apaixonou. Hoje eu sei o quanto dói a sua ausência, sua tamanha indiferença. Você brincou, me diz que não. Fala pra mim, diga que eu não vou te perder. Quer saber, eu não consigo te esquecer. Como pode um grande amor entre os dedos escapar? Não consigo sem você me acostumar. Diga que ainda me ama, desmanche esse drama da minha paixão. Esse drama da minha paixão. Fala que eu sou teu sorriso. Te quero comigo no meu que eu não vou te perder. Quer saber, eu não consigo te esquecer. Como pode um grande amor entre os dedos escapar? Não consigo sem você me acostumar. Diga que ainda me ama, desmanche esse drama da minha paixão. Fala que eu sou teu sorriso. Te quero comigo no meu coração. Diga que ainda me ama, desmanche esse drama da minha paixão. A emoção musical contagia o seu coração sertanejo. Música. sinto em teus braços o mesmo calor. Já não sinto em teus lábios o mesmo sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura. Teu olhar indiferente me tortura. Teu carinho, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora. Não, eu não quero viver ao teu lado e não quero teu beijo gelado. Destruísse os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho. Dá outro teu carinho. Sejas feliz. Adeus. Teu carinho, onde está o teu carinho de outrora? Se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora. Não, eu não quero viver ao teu lado e não quero teu beijo gelado. Destruísse os sonhos meus. Vai, segue o teu caminho. Dá outro teu carinho. Sejas feliz. Adeus. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, pra você que tá ligado aí através da internet, pelo site, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pela sintonia. Pra você que gosta aí do programa do Zé Brito, um abraço pra você, né? Juntamente com meu colega de trabalho aqui, o Zé Luquinha, essa pessoa no qual a gente tem um carinho todo especial, grande, competente também, sempre sorridente, Zé Luquinha. Vamos lá, Zé Luquinha, rolando música, rolando sucesso. Quando a gente encontra o amor, a gente muda. A gente para com as noitadas sem sentido. Quando a gente encontra o amor, a gente cuida. A gente já não quer saber de amor bandido. Meu coração se apaixonou, tomou juízo. Não precisa procurar outra paixão. Você tem tudo que eu gosto e que eu preciso. Com você eu já não sinto solidão. Quando amor invade o coração, a gente vê na hora. A gente faz amor de vez em quando chora. Pode imaginar que você foi embora. Meu amor, eu sei que toda vida eu fui um cara à toa. Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa. Eu traí, deixei sentindo tanta mágoa. Com você agora é diferente. sou fiel até debaixo da água. Meu coração se apaixonou, tomou juízo. Não precisa procurar outra paixão. Você tem tudo que eu gosto e que eu preciso. Com você eu já não sinto. Quando amor invade o coração, a gente vê na hora. A gente faz amor de vez em quando chora. Só de imaginar que você foi embora. Meu amor, eu sei que toda vida eu fui um cara à toa. Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa. Eu traí e deixei sentindo tanta mágoa. Com você agora é diferente. Quando amor invade o coração, a gente vê na hora. A gente faz amor de vez em quando chora. Só de imaginar que você foi embora. Meu amor, eu sei que toda vida eu fui um cara à toa. Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa. Que eu traí e deixei sentindo tanta mágoa. Com você agora é diferente. Sou fiel até debaixo da água. Sou fiel até debaixo da água. Coração Sertanejo. Corações sorrindo e juramos nada mais separa a gente. As promessas e os sonhos são reais até que os anos vão passando e deixam tudo diferente. Ela jovem, tão bonita, carinhosa, atrevida. O amor nunca poupava seus carinhos. Juventude eu também tinha, mas passou, virou rotina. Só lembranças nos perdemos no caminho. Já não tenho paciência, ela perdeu a inocência. Só reclama, grita e chora toda hora. E me diz, foi tudo engano. Acho que já não te amo. Acabou e um de nós tem que ir embora. Quando um homem perde o rumo e dá de cara contra o muro, a perdida já não sabe o que quer. Que casa e comida basta pra mudar a vida e fazer feliz o coração de uma mulher. Já não tenho paciência, ela perdeu a inocência. Só reclama, grita e chora toda hora. E me diz, foi tudo engano. Acho que já não te amo. Acabou e um de nós tem que ir embora. Quando um homem perde o rumo e dá de cara contra o mundo, tá perdido.

Coração Sertanejo. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. É, rolando música, rolando sucesso. Vamos começar mais uma vez trazendo aquela música gostosa pra vocês. Zé Luquinha, você preparou uma ou duas? Tem três? Então toca três mais apaixonado. Oh, saudade! Coração Sertanejo. Da janela eu olho a rua tão vazia, madrugada, noite fria, eu aqui na solidão. Como eu é noite, se faz muito triste, coração ainda insiste, procurando esta paixão. Sabe Deus onde ela anda nessa hora? Sou mais um que também chora desse mal que é tão comum. Uma mulher bonita, um coração sozinho e um desejo louco de carinho. Um grito de socorro nos muros da cidade. Sou eu aqui morrendo de saudade. Chora madrugada fria, traz a luz de um novo dia. Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo. Da janela vejo tudo, e tudo sempre acaba em nada. Toda noite é assim, eu e a madrugada. Nessa hora, sou mais um que também chora desse mal que é tão comum. Uma mulher bonita, um coração sozinho e um desejo louco de carinho. Um grito de socorro nos muros da cidade. Sou eu aqui morrendo de saudade. Chora madrugada fria, traz a luz de um novo dia. Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo. Da janela vejo tudo, e tudo sempre acaba em nada. Toda noite é assim, eu e a madrugada. Chora madrugada fria, traz a luz de um novo dia. Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo. Da janela vejo... Coração Sertanejo. Você colou em mim como se fosse adesivo. Confesso que por um momento fiquei indeciso. Chegou, mudou tudo. Disse que é tolice ficar mudo e não falar de amor pro mundo inteiro ouvir. Você parece tinta que pinta paixão. No ping-pong dessa vida ganhou meu coração. Somos Isca e Anzol, Linha e Serol, não dá mais pra fugir. Eu era pedra de carvão e virou diamante. Você tinha olhos de retrós, cabelo de barbante. Hoje tudo é verdadeiro, nada mais é artificial. O sonho matou o pesadelo, tudo ficou original. O nosso amor não tira xerox, não faz cópia pra minhoca. O nosso amor não é genérico, não tem receita, mas deu certo. O nosso amor não é luta de boxe, fazemos amor em cima da lona. Só dá nocaute quando vamos pra cama. O nosso amor não tira xerox, não faz cópia pra minhoca. O nosso amor não é genérico, não tem receita, mas deu certo. O nosso amor não é luta de boxe, fazemos amor em cima da lona. Só dá nocaute quando vamos pra cama. Eu era pedra de carvão que virou diamante. Você tinha olhos de retrós, cabelo de barbante. Hoje tudo é verdadeiro, nada mais é artificial. O sonho matou o pesadelo, tudo ficou original. O nosso amor não tira xerox, não faz cópia pra minhoca. O nosso amor não é genérico, não tem receita, mas deu certo. O nosso amor não é luta de boxe, fazemos amor em cima da lona. Só dá nocaute quando vamos pra cama. O nosso amor não tira xerox, não faz cópia pra minhoca. O nosso amor não é genérico, não tem receita, mas deu certo. O nosso amor não é luta de boxe, fazemos amor em cima da lona. Só dá nocaute quando vamos pra cama. Quando vamos pra cama. Quando vamos pra cama. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. De viagem vim buscar minha moça, meu amor, a mais linda desse interior. Sei que aqui é um caipira que os seus olhos não tira da princesa, mas eu chego de carrão, mostro o bolso e ganho o seu coração. Sou tal caipira que o meu filho falou. Não escondo a questão, a moça é dona do meu coração. Ele acha que o dinheiro compra o amor, mas se fosse fácil assim, a moça nem olhava para mim. Tamo junto! Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Cadê as palmas pra gente, todo mundo? Vou fazer de tudo um pouco, já estou ficando louco de desejo. Uso terno e a gravata, falei com seus pais, mas deu em nada. Tô caipira, dá um tempo desse jeito, não aguento a insistência. Só por causa de você, ela não decide o que vai ser. O Granfino, nosso caso não tem solução. Ela gosta de cowboy, bota esporte e pinta de herói. Vou selar o meu cavalo e dizer adeus. Em seu lugar ia também, em busca de quem só lhe queira bem.